Chegando na moral com o DJ na picape, os back vocais. Rapaziada que faz um rap certo, certo, certo, pode crer. Eu aqui em cima e vocês aí embaixo, se liga, o clima está alto. Vamos esquecer as brigas, vamos esquecer a violência, vamos esquecer os traíras. Então chega, chega de decadência. A euforia aqui está alta demais. Ofereço esse rap a quem procura paz. O pessoal aqui da frente, do lado e do fundo. Eu quero paz em qualquer canto do mundo. Chega de treta, que merda. Eu quero paz, quero curtir essa festa. Chega de treta, que merda. Eu quero paz, quero curtir essa festa. Quero curtir essa festa. Quero curtir essa festa. Quero curtir essa festa. Quero curtir essa festa. Quero curtir essa festa. Quero curtir essa festa. Está legal estar no maior astral. Então me diz, periferia ponto C também está por aqui. Não, não, podemos parar. Essa festa está demais, vamos ver até onde dá. Negros e brancos desta festa querem mais. O break, o rap, o grafite, queremos paz. Para complementar, se liga no refrão, então vamos lá. Estamos chegando, sem treta, sem treta. Estamos chegando, sem treta, sem treta. Estamos chegando, sem treta. Estamos chegando, na moral, com o DJ nas pick-up e os back vocais. Rapaziada que faz o rap esperto, certo, certo, pode crer. Eu aqui em cima e vocês aí embaixo. Se liga, o clima está alto. Vamos esquecer as brigas, vamos esquecer a violência, vamos esquecer os traíras. Então chega, chega de decadência. A euforia aqui está alta demais. Ofereço este rap a quem procura paz. O pessoal aqui da frente, do lado e do fundo. Eu quero paz em qualquer canto do mundo. Chega de treta, que merda. Eu quero paz, quero curtir essa festa. Chega de treta, que merda. Tira essa festa. Chega de treta, que merda. Eu quero paz, quero curtir essa festa. Quero curtir essa festa. Quero curtir essa festa. Quero curtir essa festa. Quero curtir essa festa. Quero curtir essa festa. Quero curtir essa festa. Gostaram? Eu curti a doidada nesse som.